Enquanto eu trazendo um 53, puxa em beta, estou levando no 62. De November Alpha, Tucum remeteu ao 07, reporte para girar base, circuito padrão. Contará para girar base, Índia November Alpha. 3153 autorizado no 612, o chame para o táxi. Estou chamando o táxi, está ali pelo menos de 3, 253. Está modulando na frequência do controle. Mike Bravo, uniforme, pronto, corre. Uniforme, autorizado Salvador IRC, rota direta, nível 180 autorizado. Realiza o perfil da saída Momo, após Momo direto. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda. Controle em 120 decimal 8, aciona 5452. Um minutinho, Mike Bravo uniforme. Novembro Alto com o meu, reporte quando pronto para o táxi, altímetro 1017. Já tem informação do PB? Pátio, onde se encontra? Sente o pressionamento de táxi, chama a torre 118, decimal 612. Tem, já tem o PB, o Mike Bravo uniforme? Ideal para girar base. Sente o pressionamento do táxi, torre 118 desse momento. Tech Índia November Yankee uniforme, pronto, corpo. Whisky Yankee uniforme, autorizado Salvador, Galeão, Europa Zulu 90, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, após DCT Toquim, o restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 400, realiza o perfil da saída da EL, Leda, após Leda Bridge, decola da 17, ligeira curva à direita. Aciona 5441 no controle em 120 decimal 8. Patango Vitor Golf F com o Salvador. Prossiga, Salvador. Cifre solicita que o senhor voe direto à posição a Pino. Ok, direto a Pino, obrigado. Decolagem da pista 17, ligeira curva à direita, aciona 5441 no controle 120 decimal 8, cotejamento correto. Confirmando o pátio, Whisky Yankee uniforme. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre em 118 decimal 612, já teria o POB, autonomia alternativa. Para acionamento táxi torre 118 decimal 612. Contato 13153, 177, Campinas, 4 horas e 3. Confirmando a autonomia e alternativa? Campinas, alternativa 4 horas, descendo até Alto Motivo. Na 0, na 0. Base. Reportará para vir a base de Novemberal. Novemberal, se comandando na escuta da torre, hein? Confirmando, Aragogi fica quantas milhas de Salvador? Fica dentro do terminal mesmo, né? Ponto de Delta 3. O ajuste no 0 no 7. Ataque sem papá, o altímetro 0017, Novembro Oscar Romeu. Sete Romeu, chame a torre, 1862. 1862 é grave, senhor, bom dia. Bom dia. Mais Sete Romeu. Papá, Mike Sete Romeu. Confirme. Mike Gillette Romeu, senhor aproximando pelo setor noroeste, tem interferência com a final do 17, negócio 0, vai para o grado da bata. Reporte final para bata, o Mike Gillette Romeu, o time trono 0, 17, informa o tráfego, Charlie 150 na perna do vento da 17 a mil pés. Ok, já está no final da bata, Romeu. Reporte no solo e controlado, vento 020 graus, 02, nós, Mike Gillette Romeu. Reportará no solo controlado, Mike Gillette Romeu. Índia Novemberal falonga a perna do vento, informa o tráfego, um Ops 44, o Marco Gillette Romeu aproximando direto Bata. Lugar a perna do vento, Índia Novemberal. Eco Delta aguarda. Lembrança com meu aguarda. O meu está informando, tem um circuito que irá decolar da pista 17 em corredor chefe, fica atento ao tráfego, ok? Ok, está atento ao S76. Como é que o Delta tem livre decolagem em pista 17, o vento 020 graus, 02 mais. Novembro com mil, confirma a radial ideal de saída de Aragogi? Aragogi, na verdade? Total no 0, 3, 5, 3. A linha mantém cabeceira no 0. É o 33027 milhas, confirma? Já, eu saía da influência. Com mil decola da interseção? É. A linha pistão no 7, reporte pronto. Checo Delta decola 244, chama o controle no 20, decimal 8, bom voo. Delta. Ativo, considero o solo aos 44, frequência livre no ponto, até a próxima, Mike Gillette Romeu. 8, alterne 126, decimal 0, Vitor Golfeco. Com o meu, mantendo separação visual do tráfego, veiculou à frente, o vento 020 graus, 03 nós, tem livre decolagem, pista 197. Novembro Alfa, gira base, reporte na final do 17, indo Novembro Alfa. Final do 17, gira Novembro Alfa. Olhar e pode 3153. Sente, aguarda, tem 3153. Observando o tráfego à frente, não vai baixar, meu. Firmativo Novembro Oscar Romeu, chama o controle agora 120, décima 8, decolar dos 45. 120, décima 8, vai baixar, meu. É o papapá, não vai baixar, meu. Novembro Oscar Romeu, mil pés, corredora cheia, reporte. Falou da barra. Faz um pé remetido em Serra Delta Gillette, até vai manter 500 pés em frente ali de Ferreira Costa. Ok, gente. to read back? Yes, sir. We are ready for copy, American 92. Roger, American 92. Stand by 1 minute. Just 1 minute, please. Okay, we're standing by, American 92. Vive toque remetida pistão 7, ainda November Alpha, vento 020 graus, 02 nós. Pulo final do Índio November Alpha. A intenção é pulo final? Afirmativo, pulo final do Índio November Alpha. Sente então, prossegue para pulo final, autorizado pouso, vento 020 graus, 02 nós, Índia, November Alpha. Pouso Índio November Alpha. Ano 53 aos 47 decola, chama controle ano 20 da final 8, tem 3153. 3153. Bom dia, tem 3153, contato radar, sub mantém a nível de voo 320, mantém a saída da El. 320, mantém a saída da El. Ingressando final no visual de Serra Beto Gillette Hotel, é November Hotel. Gente, o November Hotel. Informação Índia para Guarulhos. Reporte localizador. 3.017, chama no localizador, 922. November Alpha no solo de Salvador 249, autorizado backtrack, reporta pista livre. Ativo. O Whisky aqui no informe está visual com o Charlie 150, Alexandre 180 na pista. Está livre, então ingresso via pista, atentando ao tráfego, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. LS, tornando no 8612, tem um tráfego à sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés no setor. 7622. Que está cruzando, que está a 1000 pés, confirma? Ah, o que está a 1000 pés já está no litoral, tem um mais próximo que está acima das 3 milhas, ele está fazendo um toque arremetido bem próximo à paralela. Ah, ok. Tá ok. The round. We have a problem with your flight plan. We don't have your squawk code. I have already called to our flight plan station to see what we can do to solve this problem, and we are going to solve it as quickly as possible. Okay. Okay. Muito obrigado, senhor. We are standing by. Thank you, sir. O vento 010 graus com 02 nós, tem livre pulso, pista no 06225, Oceané. Livre pulso no 06225. Nível autorizado 340, realiza o perfil da CDL, lenta após lenta print, decola 10, primeira curva à sua direita, aciona 5472, controle 120 decimal 8. 340 para Guarulhos, via Ups do 16 até Belo Horizonte, depois DCT Trivia, saída da El Leda Bridge. Primeira curva à direita, decolando a 10, 5472 é o transponder. O controle 12, Belo Decimal 8, na 3179. Acionar 5472, controle 120, decimal 8, protegimento correto, chame pronto. Para o pushback acionamento, na posição 4 do pátio 3, 3179. Afirmativo, 5472, chamada para push acionamento, tá, 3179. Afirmativo, mantém a posição, temos um foco SM da Austinera Avianca na curta final da pista 10. No ponto de espera, altímetro 1017. American 980, go ahead. We are going to give your copy and you are going to stand by for your squawk code, okay? American 980. Yes sir, that's okay, and we are ready to copy when you are. Okay, you are clear from Salvador to Recife via upper risk 58. Your flight level is 410. Departure Puka. Transition Aracaju. Departure from runway 10, after departure turn left. Squawk code now 5502. And departure control frequency 120.8. American 980, copy, cleared to Recife, Upper Whiskey 58, Puka departure, Aracaju transition, runway 10, flight level 410. After takeoff, left turn, 120.8 for departure, squawk 5502. Read back correct. Call me for pushback and startup on gate number 11, American Line 92. American 92, will do. Thank you. Solo Azul 4208. Prossiga 4208. Por gentileza, vai ter que retornar ao gate e chamar novamente para posterior pushback. Seguinte, retorna ao gate número 3, 4208 da Azul. O 4208 23, 4208 2-2, complete LS, chame a torre, 1-1-8-6-12, bom pulo. Obrigado. 3153, chame Recife, frequência 1251, alterno 1-3-3-2-5, bom dia. Agora frequência 251, alterne 3325, bom dia. 351-3325, obrigado. 07, reforçamento externo, Whisky, uniforme, decolado de Salvador ao 54, chama o controle no 120, décima 8, bom voo. Olá, 208, ó. Bravo, Kilo Whisky, é ponte curta, final, pista 17, o altímetro 10017. Quem é que uniforme copiou a torre? Isso, quem é que uniforme, prossiga. Decolou, senhor. Está na sua, escuta. Sendo código posição normal 54, 41, saída da EL, sub manter o nível 400. Isso, quem é que uniforme? Celular 5441, acendendo para o 400. Isso, quem é que uniforme? Autorizado Juliette, em observação com a aeronave da Azul, retornando ao portão 3, após a mesma liberar o eixo do táxi, está autorizado completar o táxi até o portão 1. Completar o táxi via Juliette, está atento à aeronave da Azul, após a liberação para o portão 1, o 6225. Afirmo 6225. 922, quanto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 922. Então, meu, prossiga. Decolado de Serra Delta, Juliette, até o... Está sendo repetido com Alfa aqui no grupo Lulu, a Rádio Alfa 330. November Oscar Romeu, sobe para 1 no meu 10, eu vou direto, radial 330, reporte 20 milhas fora e o estimado de pouso na localidade. Estimando aos 2-0 da próxima. Eu pouso pista 1-0-1922, cheque trem. Eu vou usar 1-0, trem baixado, travado, 1-0-2-2, às vezes 1-0-1-7. Vitor decolou, restrito meu. Vitor, escorredora cheia, ponte fora da barra, para Vitor. A radial para a localidade? É, 285, quando possível, acender para o 105. milhas? Afirmativo. 390 milhas. Ok, ciente. Está autorizada a ascensão a 105, voando direto o Quilo Papaveto. Autorizado subir 105 direto, Quilo Papaveto. Tango Oscar, prossiga. Tango Oscar, confirmando se a Índia é Romeu Índia. 121.9. Direita 1219, 923. Bravo, Kirillis, que tráfego avistado, tente a pássaros, o livre pouso, pista 17, o vento 030 graus, 029, bravo, Kirillis, que... Tango Oscar, ciente da informação Índia. Tango Oscar, autorizado Salvador, Serra Índia, Romeu Índia, via corredor Axé e Caixa Pregos, em número 10, decola Daniel 7, curva direita, ingressa no corredor Axé, aciona o transponder 5464, controlando 20.8. Tango Oscar confirmando quantas milhas se afasta? 0 para 1.60. 3663, bom dia. Desça para 4 mil pés, chegada bom. Ajuste 1.017, identifique. Identificou 4 mil com 1.017, chegada bom. Está 3663. Whisky aqui, uniforme, chame Recife. Frequência 1251, no alterno 1325. 1251, no 1325, bom dia, senhor. Bom dia. Estacionamento táxi Torre 1 na noite, desse nome é dúvida, Fox Tango Oscar. Oscar, é ponto de controle para o táxi. Tango Oscar, na escuta? Acione 0263 no transponder, por gentileza. Primo. 308, o motivo do retorno ao gate foi a disposição de um passageiro aqui. A gente pode manter ainda aí a atualização do plano e chamada aqui mais ou menos 4 minutos para novo pushback? Afirmo, reporte pronto, 4208. Mais 1 hora e 50. Preta. Good morning, Ocean 6312, we can get a heading flight level 150, we have ETS. Ocean 6312, descend 2000 feet, Mario Rebel, QNH 1017. Let's send a 2017, expect Mario. 6312. Frequência livre no corte. To request the truck direct to Itapi, if possible. Clear. Roger, Itapi, thank you. O Ascar autorizado ingresso no 7, a porta alinhada e pronta.